pagode que soubesse. Para a Sucupira. Alô, Cardozinho. Hoje tem, papai. Foi difícil entender o amor e a paixão. Um sorriso e um olhar conquistam meu coração. Moreninha, meu amor. Preciso de você, não diga não. Moreninha, você é minha paixão. Eu preciso de você dentro do meu coração. Moreninha, você é minha paixão. Moreninha, você é minha paixão.